Ah, eu nem sei se você vai seguir sozinho ou outro caminho. Mas tenta lembrar de mim, tá? Tudo que é bom dura tão pouco sem você aqui. O tempo só maltrata, os dias são ruins, a vida tá sem graça. Eu não tô bem, perdi o chão, mas o meu coração já tatuou você. E mesmo sem querer, não me dá opção. Não sei se te espero, se ainda me amo, se me quer mais. Sozinho eu não consigo saber como é que eu faço pra esquecer. Abre essa porta, deixa eu entrar e dá mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo, não assim outro sentimento assim ninguém pode apagar. Abre essa porta, deixa eu entrar e dá mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo, não assim outro sentimento assim ninguém pode apagar. Tão pouco e nos dias ruins o tempo não passa sem você aqui. A vida é tão sem graça. Dias que vêm, dias que vão, no meu coração ainda tá você. E ele nem quer saber de outra opção. Não sei se te espero, se ainda me amo, se me quer mais. Eu não aprendi a te perder. Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar. Só mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo, não achei em outro. Um sentimento assim ninguém pode apagar. Abre essa porta, deixa eu entrar. Só mais um abraço pra gente lembrar. O gosto do seu beijo. Ninguém pode apagar. E se mesmo assim quiser seguir sozinho? E se mesmo assim quiser outro caminho? Não vai embora. Não vai embora. E se mesmo assim quiser seguir sozinho? E se mesmo assim quiser outro caminho? Não vai embora. Não vai embora.